a idade do universo e a Bíblia. Ao contrário do que muitos interpretam, a Bíblia diz inteligivelmente que o universo é antigo. No início de Gênesis, no primeiro verso, há o relato da criação, onde foram feitos o universo e a terra primitiva, uma grande esfera rochosa transmutada do vapor de água, de interior magmático, numa era de tempo distante. É neste tempo que estava sendo criada a matéria e energia cósmica que hoje existem. Gênesis 1:1. Forçosamente temos que interpretar os dias narrados neste capítulo como dias divinos, gigantescas eras supertemporais, até porque a configuração estática do planeta, que definiria dia e noite, ainda não estava determinada. E, evidentemente, a tarde e manhã não podia se referir a um dia de 24 horas, pois esta declaração começa no versículo 5, antes da criação do Sol. Provavelmente, tarde e manhã designava uma grande era de tempo, um dia na perspectiva de Deus, talvez centenas de milhões de anos. Também está claramente expresso que a criação da Terra foi feita ao mesmo tempo que a criação do universo que conhecemos. A astronomia assinala a idade da Terra com cerca de 4,5 4,6 bilhões de anos. O Sol entre 4,6 e 10 bilhões de anos, o que, considerando as grandes margens de possibilidades de variação, poderiam perfeitamente se enquadrar numa grande cortina de eras temporais decorridas nas etapas descritas no texto bíblico. No versículo 2 vemos a descrição da Terra como uma esfera rochosa elementar sem forma pronta para ser transformada. A ausência do Sol e das estrelas fazia do horizonte e de toda a visão espacial um abismo de escuridão sem fim. O Espírito de Deus, como a força que move o universo, estava presente. Então Deus interveio para realizar o plano da criação da Terra. O primeiro elemento a ser criado foi a luz. Luz antes do Sol? Sim, mas a luz do universo como um todo, pois a criação na Terra foi em tempo simultâneo a todo o cosmos. Talvez tenha sido a luz provinda dos processos reativos de uma pré-formação do Sol. Isto também se referia à criação da luz universal, que brilha nos elementos espaciais carregados de força energética, como as primeiras estrelas geradas pelos gases primordiais e poeira provindos da grande explosão inicial que fez aparecer a face espacial primitiva. Então foi criada a estrutura geofísica da Terra. No versículo 6 vemos a criação de uma expansão, ou firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Sabemos que há grande quantidade de água na atmosfera. A expansão, ou firmamento, é a atmosfera, o céu terrestre onde se formam as nuvens e os fenômenos climáticos. Esta foi a separação das águas. As águas vaporizadas que ficaram suspensas na atmosfera e as águas liquefeitas que cobriam todo o planeta. No versículo 9 o aspecto da Terra começa a melhor se desenhar. Várias revoluções causam grandes mudanças geofísicas, e aparece a porção seca, os grandes continentes com as suas acidentações e cadeias montanhosas. E o mar ficou delimitado. No versículo 11 está o começo da criação da vida. As ervas e árvores frutíferas que davam sementes conforme a sua espécie. É um grande mistério de como existiram plantas antes da formação do Sol. Mas é preciso observar que ninguém sabe a configuração espacial, térmica, atmosférica e os fenômenos químicos que estavam sobre a Terra naquele momento de criação, onde o próprio Deus estava agindo, sustentando e intervindo para dar vida ao planeta. Possivelmente o Sol já estava em fase de pré-formação, com todos os fenômenos misteriosos que antecedem o aparecimento de uma estrela. A partir do verso 14, vemos então a ordem para a finalização da criação do Sol, da Lua e dos astros interplanetários, que serviriam para sinais, e para contar os tempos, dias e anos. Todo este processo ocorreu numa linha de tempo de cálculo certamente ainda desconhecido, mas perfeitamente determinado e orquestrado com perfeita sabedoria. A nuvem de gás se condensou e deu origem à nossa grande estrela, fonte de luz, calor e energia para dar força à vida do nosso astro planetário. No versículo 16 ainda está escrito que Deus fez as estrelas. Isto se refere a todo o período de tempo em que estava sendo criado o universo juntamente com a Terra. Isto se esclarece no livro de Jó, onde estavas tu, quando eu fundava a Terra. Faze-me saber, se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38, 4 a 7. Ou poderás tu juntar as delícias do sete estrelas ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Jó 38, 32 a 33. A partir do versículo 20 vemos a criação dos répteis, peixes e aves. Isto pode se harmonizar perfeitamente com os estudos da ciência, que diz que a vida surgiu na água, com os peixes, assim como declara que aves e répteis foram as primeiras criaturas a surgirem na cronologia da vida terrestre. Não podemos determinar pragmaticamente como a vida surgiu, nem endossar a teoria da evolução, que nunca encontrou elo das espécies, pois o texto diz que todo ser vivente foi criado cada um segundo a sua espécie. Neste tempo também podem ter existido e se extinguido os grandes répteis jurássicos identificados nos fósseis. Mas podemos saber que os animais surgiram de um grande processo miraculoso sob o poder do Criador. No versículo 24, Deus continua sua obra com a criação dos mamíferos e demais répteis terrestres. Tudo sob uma ordem e harmonia minuciosamente calculada e programada, segundo o saber perfeito do Todo-Poderoso Arquiteto. No versículo 26, por fim, vemos Deus criando o homem, coroado com sua imagem e semelhança para exercer domínio sobre a terra criada, enchida de vida, de ordem e de harmonia. Sabemos que no princípio dos tempos o homem foi tentado a desobedecer ao Criador e caiu, deixando a morte e o caos entrarem no mundo. Mas este é um assunto posterior a ser tratado. A astronomia assinala a idade do universo acima da casa dos 13 bilhões de anos. E isto não precisa necessariamente ser desmentido. A Bíblia não contraria a geologia nem a ciência legítima. Ela deve ser lida de entendimento livre, e serão encontrados mistérios e explicações surpreendentemente lógicos. Decretos da Fé. Blogspot.com